essa é pra machucar. Noite passada vi você discutindo com seu namorado, parecia infeliz. Você olhava pra mim, queria fugir. Não diz pra esse cara, chega agora e ouvi. Ele te deixa em casa todo fim de semana e sai com os amigos pra se divertir. Você não percebe, ele tem mais de 20 mulheres. Por que você não vê? Mas você não entende pra quê. Será que não sente por quê? Vai se prender. Chora toda vez que me vê. Chora, eu quero você. Chora, sinto falta desse amor. Chora, ele não te merece. Chora, por que não esquece? Chora, esquece meu calor. Chora toda vez que me vê. Chora, eu quero você. Chora, sinto falta desse amor. Chora, ele não te merece. Chora, por que não esquece? Chora, esquece meu calor. Portal da Rocha, alô meu amigo Rodrigo, saudade. Pão, a Rocha Gordão. Onde anda meu amor? Me diga, por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou e está sozinho agora, chora, chora. A solidão me aperta o coração e as horas quase não passam. Estou vivendo por viver longe de você. As lembranças me por favor, o que está fazendo agora?